como for, eu vou. E vou correndo, não quero perder nada. Custe o que custar, eu dou. Não tenho medo de rato nem barata. Pra mim é privilégio, sorte grande de uma vez na vida, minha chance de ter alegria. Não importa quanto, como, onde somos, nosso próprio eu. Meu bem, você pra mim. Quando